No sábado, às 3 horas, teremos a visita do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa e que haverá aqui uma recepção, também aqui, que será recebido aqui na Câmara Municipal e depois uma visita à feira. Terá um programa próprio também, um programa próprio, porque o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa tinha combinado comigo vir no domingo, mas pronto, de qualquer maneira, também é com muita honra que eu receberei aqui no meu concelho e ao nosso futuro Presidente da República, e eu estou muito convencido que será um bom Presidente da República e que será um homem que saberá dignificar o cargo pelas suas capacidades.